nasci de um sonho esquecido, num mundo que tentou me apagar. Mas minha pele carrega histórias de força que ninguém pode quebrar. Eu dancei entre as sombras, com lágrimas de transformação, mas agora eu vejo a luz. Eu sou a minha própria redenção. Eu sou o que sempre quis ser. Minha voz ninguém vai calar. Entre tristeza e superação, minha beleza vai brilhar. Levanta e brilha, mulher negra. O mundo vai ver tua força crescer. Empoderada, transforma o medo em flor. Tua beleza é luz, teu poder é amor. As correntes que me prenderam hoje são o que me faz sorrir. Meu cabelo é minha coroa, minha pele brilhou de ouro. Na dança da vida eu vou, exaltando o que sou de novo. Eu sou o que sempre quis ser. Minha voz ninguém vai calar. Entre tristeza e superação, minha beleza vai brilhar. Levanta e brilha, mulher negra. Na tristeza achei o caminho da superação. Agora danço livre, sem medo do que virá. Minha história é poder, ninguém vai me parar. Levanta e brilha, mulher negra. O mundo vai ver tua força crescer. Renasci. As correntes que me prenderam hoje são o que me faz sorrir. Meu cabelo é minha coroa, minha pele brilho de ouro. Na dança da vida eu vou, exaltando o que sou de novo. Entre lágrimas encontrei minha canção. Na tristeza achei o caminho da superação. Agora danço livre sem medo do que virá.